Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Os trechos de hoje, harmonizados segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Lucas, capítulo 8, versículos de 41 a 56. A filha de Jairo, a hemorroíça. Nós vamos estudar hoje duas passagens muito importantes dos prodígios praticados por Jesus. Um relativamente à filha de Jairo, outro ao famoso caso da hemorroíça. Prestem bem atenção. Tendo Jesus voltado da barca para outra margem, afluiu para ele uma grande multidão. Estava o divino mestre ainda à beira do lago, quando veio um chefe da sinagoga chamado Jairo, que ao avistá-lo, se lhe lançou aos pés, rogando-lhe insistentemente: Jesus, Senhor, minha única filhinha está a morrer. Eu te suplico que venhas impor as mãos sobre ela para que sare e viva, Senhor. Então Jesus partiu com ele, seguido da multidão que o apertava. Ora, uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia e que muito tinha padecido às mãos de muitos médicos, gastando tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, na verdade, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, aproximou-se por detrás entre a multidão e, tocando-lhe o manto, dizia consigo mesma: Ah, se eu lhe tocar somente as vestes, certamente ficarei curada. No mesmo instante, cessou-lhe a hemorragia e ela sentiu no corpo que estava livre do seu mal. Jesus, porém, percebendo logo por si mesmo a virtude que dele saíra, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou as minhas vestes? Disseram-lhe os discípulos: Mestre, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus, no entanto, voltou o rosto para quem o fizera, e a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se operara, se lhe prostrou aos pés e declarou toda a verdade, contando, na presença do povo, o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe então Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus ainda estava falando quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga com esta notícia: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre, Jairo? Jesus, que entre ouvira o recado, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente e ela será salva. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e chegando à casa do chefe da sinagoga, e percebendo grande alvoroço, choros, lamentações, entrou e disse à multidão e aos tocadores de flauta: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. Riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Jesus, porém, mandando que todos saíssem, e levando consigo apenas o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, entrou onde estava a pequenina, e tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te! Imediatamente voltou o seu espírito e ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos de vida. Então, todos ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus expressamente lhes recomendou que ninguém soubesse do ocorrido e mandou que dessem a ela de comer. Todavia, a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Bem, nós temos aqui dois acontecimentos notáveis do apostolado divino do nosso Mestre Jesus. Duas curas: a da filha de Jairo, da sinagoga, e o famoso caso da hemorroíça. Talvez não possamos comentá-los, porque o trecho é extenso. No programa de hoje, faremos em seguida. Próximo programa. Tendo Jesus voltado na barca para outra margem, vocês veem como Jesus viajava para levar a sua mensagem. Chegou junto a ele uma grande multidão. O povo, né? A gentinha, como diziam. Jesus vive cercado de gentinha. Não era gentinha, não. Eram simples de coração, capazes de entender essa mensagem. Não aparecia de maneira estatística no meio daquele povaréu todo. Mas gente considerada de projeção lá comparecia às pregações de Jesus, mesmo como no caso de Jairo, porque estava forçado pela dor. Principalmente as mulheres seguiam Jesus, como a esposa de Cusa, era um homem da sociedade da Judéia, Joana, que depois vai ser sacrificada, queimada viva. Joana de Cusa, mulheres extraordinárias. Joana, Madalena, Maria, a mãe de Jesus. E Joana tem seu corpo incendiado diante de seu próprio filho, que também sofria aquele martírio. E o rapaz dizia: abjura, mamãe, abjura. E ela teve que suportar aquela convocação do filho ao seu instinto maternal, sobrepujar a dor dupla, dor de ambos, porque ela não podia trair o seu mestre e sabia muito bem que seu filho estava sendo libertado, como acontecia com ela própria. Jesus não diz que quando voltar dará a cada um de acordo com as obras de cada um? Então essas mulheres todas extraordinárias, Joana, Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria, irmã de Marta, e a própria Marta, que aprendeu a lição de Jesus. Quando o mestre foi crucificado, elas estavam lá, próximas à cruz do sacrifício. Creio que na volta do Cristo, já que ele vem dar a cada um de acordo com as suas obras, elas têm a glória de formar na equipe de recepção. Elas e todas as outras capazes, pela força do amor, enfrentar todos os perigos e não desonrar o seu Senhor. Pois disse Jesus: aquele que me testemunhar entre os homens, eu testemunharei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não me reconhecer, quer dizer, não proclamar Jesus, não testemunhar a sua expressão divina de condutor supremo do planeta Terra, esses certamente Jesus não poderá, por força da lei de causa e efeito, testemunhar diante do Pai Todo-Poderoso. Somos nós que construímos nosso destino. Somos nós que nos fazemos privilegiados ou não, escolhidos ou não, eleitos ou não. Aliás, nesta questão de eleitos e escolhidos, há uma mensagem de Napoleão Bonaparte em que ele mostra a diferença. No caso dele, na missão dele, escolhido é um Napoleão, é um Júlio César, é um Vitor Hugo, é um Einstein, é um Santo Agostinho. Escolhido você pode ser, conforme a sua elevação espiritual, para tarefas às vezes de cobrador cruel da humanidade, como um Átila, que a si mesmo se denominava o flagelo de Deus. Levantava a espada e dizia: para onde ela cair, iremos nós. Como Genserico, também, como apareceu com a missão de punir aquelas populações do Império Romano que se extinguia, porque os espíritos estavam reencarnados lá para pagar o que fizeram nas outras vidas. Imagine que se Deus vai se divertir punindo quem não mereça. Perguntavam a Genserico: almirante, digamos, para onde iremos? Para onde nos levarem os ventos? De forma que possamos punir aquelas populações criminosas. Vejam vocês que coisa, né? Está na história. Poderia até trazer aqui o trecho para ler para vocês depois. Prometi Napoleão, vou procurar Genserico lá na minha biblioteca. Eleito é Jesus, sem mácula, só vem para missões de amor extremado pelas criaturas ignorantes que somos nós todos. Tendo Jesus voltado na barca para outra margem, afluiu para ele uma grande multidão. Estava ainda à beira do lago, quando veio um chefe da sinagoga chamado Jairo, que ao avistá-lo se lhe lançou aos pés, rogando-lhe insistentemente: "Mestre, minha filha única, minha filhinha, está a morrer. Eu te suplico, Senhor, que venhas impor as mãos sobre ela para que fique curada e viva." Partiu Jesus com ele, seguido da multidão que o apertava. Ora, uma mulher que durante 12 anos, imaginem, 12 anos, sofria de uma hemorragia. Vocês imaginem que hemorragia que era, hein? Uma coisa tremenda. E que muito tinha padecido às mãos de muitos médicos. E dizem os espiritualistas, tempo virá em que tal fato não se verificará, porque só estudarão medicina os que realmente nascerem espiritualmente preparados para o exercício dessa nobilíssima ciência. É um pé de página do nosso saudoso irmão Vantuil de Freitas, autor desse trabalho aqui da unificação do Evangelho. Estamos lendo Vantuil de Freitas e já lemos também o padre Léo Pers, A Religião de Deus, é ecumênica. O trabalho bem feito está para nós vamos divulgá-lo. E as almas dessas criaturas dedicadas, sejam católicas, protestantes, espíritas, shintoístas, até materialistas, conforme o trabalho que fizer, se sentirão agradecidas pela nossa lembrança, que é o caso do nosso irmão Vantuil de Freitas. Bom, ora, uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia que muito tinha padecido, às mãos de muitos médicos, gastando tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, aproximou-se por detrás do mestre entre a multidão e tocou-lhe assustadamente, né, o manto, e dizia consigo mesma: "Se eu lhe tocar somente as vestes, ficarei curada." E foi o que aconteceu. O Evangelho conta: no mesmo instante, cessou-lhe a hemorragia e sentiu no corpo que estava livre do seu mal. Jesus, porém, percebendo logo por si mesmo a virtude que dele saíra, voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou as minhas vestes?" Bom, antes da resposta dos discípulos, vamos ver duas coisas importantes aqui. Uma, pelo menos. Virtude. O irmão Zaru já explicou. Virtude, em latim, quer dizer força. É uma palavra da terceira declinação latina. Vocês sabem que o latim tem 5 declinações. Virtus, virtutis. Palavra da terceira declinação latina e uma palavra imparissilábica. Quer dizer, o nominativo e o genitivo, aqui no caso, não tem o mesmo número de sílabas. Então, o genitivo plural forma-se de maneira diferente. Virtus, virtutes, quer dizer, força. Jesus sentiu que saiu dele uma força. Alguém pode depois argumentar assim com relação ao que vem em seguida, porque Jesus perguntou: "Quem tocou as minhas vestes?" Ora, nós sabemos muito bem que Jesus sabia que ele tocou as vestes. Tantos milagres ele fizera, ele leu o pensamento dos escribas em muitas passagens que já lemos aqui. Inclusive eu lembro aquela da mulher que, chorando, lhe secava os pés depois de lavá-los, ou jogava-lhe perfume. Jesus via o pensamento, lavava os pés de Jesus com perfume, e Jesus leu o pensamento lá de Simão, o leproso. Veja só, tinha sido leproso, hein? Como é que Jesus deixa aqui esta pecadora se aproxime dele? Poxa, Simão não se corrigiu. Mas, pecador que aquela mulher humilde perante o Cristo, Simão era mau. Não se comovia diante de um acontecimento contra aquele. Era hipócrita. Não sabia ser leal diante de um hóspede. Jesus foi lá porque fora convidado por ele. Então as aparências enganam. Cuidado com o julgar moralmente as criaturas. É claro que o juiz tem que julgar, mas aí é uma coisa de júri, de direito, senão os países viram bagunça, né? Quem tocou as minhas vestes? Perguntou Jesus. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus, no entanto, voltou o rosto para quem o fizera. Isso acontece às vezes comigo, com quem prega. A gente recebe o apelo das criaturas na plateia. Começa a receber uma boa vibração ou uma má vibração. Uma vibração não dirigida contra o pregador, mas de uma pessoa que está perturbada. E a gente vai como radar ali. A ciência está deslindando todos esses mistérios, que são mistérios enquanto somos ignorantes a respeito de certos processos das leis espirituais que regem o universo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, o verbo, Deus universal. Jesus, e no princípio estava com o verbo, e o verbo era Deus, porque é um com o Pai, é o Deus do planeta Terra, que ele construiu, valendo-se do Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Essa multidão de seres celestiais que lhe obedecem às ordens, porque eles são obedientes. Por isso é que podem mandar dentro da moral divina. Quem não sabe obedecer não pode mandar. Nem tem como. É desregrado, é desregrada. Como é que pode seguir a regra? Aliás, mandar é a suprema obediência. Disse Mutatis Mutandis, o famoso filósofo italiano Pietro Baldi, aquele que, analisando o plano de trabalho da LBV, fez uma conferência chamada Unificação, e nela ele diz: a legião da boa vontade é um movimento novo na história da humanidade, colocará o Brasil na vanguarda do mundo. O que em 58 viu com seus próprios olhos Werner Günther, que saindo do Brasil foi representar a LBV na Alemanha, num congresso de espiritualistas, e pregou lá o ecumenismo que Zaru preconizava desde 1926. Só a verdade ficará de pé. Isso está no livro de Deus e em outras publicações da religião de Deus, claramente publicado. O Brasil vai amadurecendo para se tornar realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho e o Apocalipse. Juntamos Evangelho e Apocalipse, porque um completa o outro. Aliás, toda a Bíblia Sagrada traz o Apocalipse, porque Apocalipse quer dizer revelação. Jesus, no entanto, voltou o rosto para quem o fizera, e a mulher receosa e trêmula cônscia do que nela se operara, prostrou-se-lhe aos pés e declarou toda a verdade, contando na presença de todo o povo o motivo porque o havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe então Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. E nós pedimos então a Jesus: Jesus, cura o Brasil e toda a humanidade dos pecados, dos erros. Pecado, pessoal, pensa logo em sexo. Pecado é infringência de qualquer fase da lei divina, para que nós não nos tornemos exangues por essa hemorragia constante